A cultura cigana será tema de debates e atividades artísticas e culturais nas escolas da rede pública do Paraná. A iniciativa é inédita no Brasil e irá envolver todos os setores da educação pública no estado, além das comunidades ciganas e escolar. O projeto será desenvolvido em 8 municípios, nas regiões onde estão concentradas as maiores comunidades ciganas do Paraná. O projeto Caravana, assim chamado Ciganos, foi lançado nesta quarta-feira na Secretaria de Estado da Educação em Curitiba. De acordo com a diretora do departamento, Marli Peron, o objetivo é levar a história cigana às escolas e à comunidade escolar. O objetivo é divulgar mesmo, porque nós temos assim, alguns tabus, né, que as pessoas têm com relação aos ciganos, pela própria cultura mesmo, né, cultura popular de dizer que eles são isso, que são aquilo. Então, assim, eles passam, fazem todo esse trabalho, fazem um trabalho de aproximação, né, com as pessoas, para eles entenderem, né, que essas pessoas, eles têm um estilo de vida diferente, mas convivem normalmente com qualquer pessoa dentro das leis que regem todo o país. A caravana irá acontecer em duas etapas. Para a presidente da Associação de Preservação da Cultura Cigana, Tatiane Ivanovitch, a caravana é o reconhecimento dos povos ciganos no Paraná. Um dos projetos mais importantes que foram para ainda mais na parte da educação, né, formação de professores, essas coisas, porque até para eles, para os professores conhecerem os ciganos e saber como lidar com o diferente, né? Porque muito se é falado em negros e índios, e ciganos, uma etnia tão discriminada quanto, tão subjugada quanto, e que a gente dessa vez está tendo acesso para poder e oportunidade de mostrar. Já para um membro do Conselho Nacional de Política de Promoção da Igualdade Racial, Cláudio Ivanovitch, o Paraná servirá de exemplo para o restante do país. É o único estado brasileiro que tem essa proposta pedagógica para o povo cigano. Eu friso, é um momento de muita emoção, até porque o nosso movimento negro levou 100 anos para chegar onde estamos. Estamos aí dando exemplo para o nosso Brasil inteiro. Então todas as propostas na área da educação partem do Paraná. Isso é motivo de orgulho, né? Para todo o povo cigano brasileiro. O primeiro encontro da caravana acontece em Irati, no dia 25 deste mês. A caravana percorrerá vários municípios e os trabalhos terminam em Cascavel, no dia 5 de maio. As atividades acontecem ainda nos municípios de Araucária, Piraí do Sul, Maringá, Colorado, Cornélio Procópio e Goierê. Com informações da Agência Estadual de Notícias, Marjorie Colombari para a CBN Foz.